Cheiro 34, página 300. Nick Dunn, desaparecida há 7 dias. Tive de telefonar a Tanner, o meu advogado, novinho em folha, poucas horas depois de o ter contratado, e dizer as palavras que o fariam arrepender-se de aceitar o meu dinheiro. Penso que a minha mulher me está a incriminar. Não podia ver-lhe o rosto, mas conseguia imaginá-lo. O revirar de olhos, a careta, o cansaço de um homem que não ouve outra coisa senão mentiras como forma de ganhar a vida. Bem, disse ele finalmente, depois de uma grande pausa, estarei aí logo de manhãzinha e vamos tratar disso, pôr todas as hipóteses sobre a mesa. Entretanto, aguente firme, está bem? Vá dormir e aguente firme. Gou seguiu o conselho dele. Tomou 2 comprimidos para dormir e deixou-me ao bater das 11, enquanto eu aguentava literalmente firme, feito num novelo zangado em cima do seu sofá. De vez em quando ia lá fora e deitava um olhar furioso ao barracão da lenha, de mãos nas ancas, como se ele fosse um predador que eu pudesse afugentar. Não sei bem o que pensava conseguir com aquilo, mas não conseguia evitar. Conseguia ficar sentado durante 5 minutos no máximo, até sentir a necessidade de ir lá fora e ficar a olhar. Tinha acabado de voltar para dentro quando alguém bateu à porta das traseiras. Santo Deus! Ainda não era meia-noite. A polícia viria pela porta da frente, certo? E os repórteres ainda não tinham colocado a casa de Gou sob vigilância. Isto ia mudar numa questão de dias, horas. Eu estava de pé, na sala, enervado, indeciso, quando voltaram a bater, mais alto. E eu preguejei baixinho e tentei ficar zangado, em vez de assustado. Lida com a situação, Dan. Abri a porta. Era Andy. Era a maldita Andy. Linda como um quadro, toda aperaldada para a ocasião. Ainda sem perceber que ia pôr o meu pescoço diretamente na forca. Diretamente na forca, Andy. Puxei-a para dentro e ela ficou a olhar para a minha mão no seu braço. Vais pôr o meu pescoço diretamente na forca. Eu vim pela porta das traseiras, disse ela. Quando a olhei fixamente, não pediu desculpa. Antes, endureceu. Consegui literalmente ver as suas feições a tornarem-se duras. Precisava de te ver, Nick. Eu disse-te. Eu disse que tinha de te ver ou falar contigo todos os dias. E hoje desapareceste. Sempre direitinha ao voicemail. Direitinha ao voicemail. Se não tens notícias minhas é porque não posso falar. Meu Deus, Andy. Eu estava em Nova Iorque a tratar de arranjar um advogado. Ele vai estar aqui logo de manhãzinha. Arranjaste um advogado? Foi isso que te manteve tão ocupado que não pudeste telefonar-me durante 10 segundos? Apeteceu-me bater-lhe. Respirei fundo. Tinha de acabar tudo com Andy. Não era apenas o aviso de Tanner que eu tinha em mente. A minha mulher conhecia-me. Ela sabia que eu faria praticamente tudo para evitar lidar com um confronto. Amy estava a contar que eu fosse estúpido, que deixasse o relacionamento perdurar e que acabasse por ser apanhado. Tinha de pôr um ponto final naquilo. Mas tinha de o fazer da forma perfeita. Fazê-la acreditar que aquela era a atitude mais decente. Na verdade, ele deu-me alguns conselhos importantes. Comecei. Conselhos que não posso ignorar. Eu tinha sido tão delicado e carinhoso na noite anterior, no meu encontro obrigatório, no nosso pretenso forte. Tinha feito tantas promessas, tentando acalmá-la. Ela não estava à espera disto. Não ia aceitar aquilo bem. Conselhos? Ainda bem. Foi para deixares de ser tão estúpido comigo? Sentia raiva a subir em mim. Aquilo estava a transformar-se numa briga de liceu. Eu, um homem de 34 anos... no meio da pior noite da minha vida, e estava a ter uma discussão do tipo vai ter comigo ao pé dos cacifos, com uma rapariga pior que estragada. Abanei uma vez, com força, e uma minúscula gotinha de saliva aterrou no seu lábio inferior. Tu não percebes, Andy? Isto não é uma piada qualquer, isto é a minha vida. Eu preciso de ti, disse ela, olhando para as mãos. Eu sei que estou sempre a dizer isso, mas preciso. Não sou capaz, Nick. Não sou capaz de continuar assim. Estou a sofrer muito. Estou sempre tão assustada. Ela estava assustada. Imaginei a polícia a bater à porta. E ali estava eu, com a rapariga, com quem tinha estado na manhã em que a minha mulher desaparecera. Nesse dia, tinha sido eu a procurá-la. Nunca fora ao seu apartamento, desde aquela primeira noite. Mas naquela manhã, fui lá, direitinho. Porque tinha passado horas, com o coração a bater atrás das orelhas, a tentar conseguir dizer a Amy as palavras "Quero o divórcio. Estou apaixonado por outra pessoa. Temos de acabar com isto. Não posso fingir que te amo. Não posso fazer aquela coisa do aniversário. Na verdade, seria ainda mais errado do que enganar-te com outra. Eu sei, é discutível. Mas enquanto estava a arranjar coragem, Amy tinha-se antecipado com o seu discurso a dizer que ainda me amava. Cabra mentirosa. E eu perdi a coragem. Senti-me como o traidor e cobarde supremo. E, artigo 22, ansiei por Andy para me fazer sentir melhor. Mas Andy já não era o antídoto para os meus nervos. Antes, pelo contrário. A rapariga estava a enrolar-se à minha volta neste momento, aliada como uma erva daninha. Olha, Andy, disse eu com um grande suspiro, não a deixando sentar-se, mantendo-a junto à porta. És uma pessoa muito especial para mim. Tens lidado com tudo isto espantosamente bem. Fazer com que ela queira mantê-lo a salvo. Quer dizer, a voz dela vacilou. Tenho tanta pena de Amy, o que é uma loucura. Eu sei que nem sequer tenho o direito de me sentir triste por ela ou preocupada. E para além de me sentir triste, sinto-me tão culpada. Encostou a cabeça ao meu peito. Eu recuei, conservei-a à distância, para que tivesse de olhar para mim. Bem, isso é uma coisa que acho que podemos remediar. Creio que precisamos de o fazer, disse eu, recuperando as palavras exatas de Tanner. Devíamos ir à polícia, disse ela. Eu sou o teu álibi para essa manhã. Dizemos-lhes isso. Tu és o meu álibi. Durante cerca de uma hora nessa manhã, disse eu. Ninguém viu nem ouviu Amy depois das 11 da noite anterior. A polícia pode dizer que a matei antes de ter contigo. Isso é repugnante. Encolhi os ombros. Pensei por um segundo em contar-lhe sobre Amy. A minha mulher está a incriminar-me. E descartei rapidamente essa hipótese. Andy não era capaz de jogar o jogo ao nível de Amy, ia querer ser minha companheira de equipe e arrastar-me para o fundo. Andy seria um estorvo. Pus as minhas mãos novamente nos seus braços e relancei o meu discurso. Olha, Andy, estamos ambos debaixo de uma tensão e pressão consideráveis e uma grande parte disso é provocada pelos nossos sentimentos de culpa. Andy, o problema é que somos boas pessoas. Creio que nos sentimos atraídos um pelo outro, porque temos valores semelhantes. Valores que nos levam a tratar bem as pessoas, a fazer a coisa certa. E neste momento sabemos que o que estamos a fazer é errado. A sua expressão destroçada e esperançosa mudou. Os olhos molhados e o toque suave desapareceram. Um lampejo estranho, uma persiana puxada para baixo. Algo mais sombrio no seu rosto. Precisamos de acabar com isto, Andy. Creio que ambos sabemos isso. É tão difícil, mas é a coisa mais decente a fazer. Penso que seria o conselho que daríamos a nós mesmos se conseguíssemos pensar como deve ser. Por mais que te ame, ainda sou casado com Amy. Tenho de fazer a coisa certa. E se a encontrarem? Ela não disse, viva ou morta. Nessa altura, Podemos discutir o assunto. Nessa altura? E até lá como é? Encolhi os ombros, impotente. Até lá, nada. Como é, Nick? Fico a chuchar no dedo até lá? A escolha das palavras não é a melhor. Mas é isso que queres dizer? Replicou ela, sorrindo de forma afetada. Desculpa, Andy. Não me parece correto estar contigo neste momento. É perigoso para ti e é perigoso para mim. Não fico bem com a minha consciência. É isso que sinto. Ah, sim? E tu sabes como é que eu me sinto? E os seus olhos abriram-se muito, com as lágrimas a correrem-lhe pelas faces. Sinto-me uma colegial estúpida que começaste a comer porque estavas aborrecido com a tua mulher e eu tornei as coisas extremamente práticas para ti. Podias ir a casa ter com Amy e jantar com ela e namoriscar no barzinho que compraste com o dinheiro dela e depois podias encontrar-te comigo na casa do teu pai moribundo e vir-te nas minhas mamas, porque, pobrezinho de ti, a megera da tua mulher nunca te deixaria fazer isso. Andy, tu sabes que isso não é. Mas que merdoso me saíste. Que tipo de homem és tu? Andy, por favor, controla isto, Nick. Acho que, como não tens podido falar sobre estas coisas, tudo assumiu uma proporção um bocadinho maior na tua cabeça, um bocadinho... Vai-te lixar. Pensas que sou alguma miúda estúpida? Alguma aluna patética que podes manobrar? Fico do teu lado durante isto tudo. Esta conversa sobre poder ser um assassino. E assim que as coisas ficam um bocadinho mais difíceis para ti? Não, não, não. Não vais falar sobre consciência, decência e culpa. E sentir que estás a fazer a coisa certa. Estás a perceber? Porque tu és um merdoso de um traidor, cobarde, egoísta. Afastou-se de mim a soluçar, a sorver goles de ar úmido e a expirar vagidos. E eu tentei impedi-la. Agarrei-a pelo braço. Andy, não é assim que eu quero. Tira as mãos de cima de mim. Tira as mãos de cima de mim. Ela dirigiu-se para a porta das traseiras. E eu percebi o que ia acontecer ao ver o ódio e a vergonha a sair dela como calor. Soube que ela ia abrir uma garrafa de vinho, ou duas, e depois contar a uma amiga, ou à mãe, e aquilo iria espalhar-se como uma infecção. Pus-me à frente dela, barrando-lhe o caminho para a porta. Andy, por favor. E ela levantou a mão para me esbofetear, e eu agarrei-lhe o braço para me defender. Os nossos braços ligados movimentaram-se para cima e para baixo, para cima e para baixo, como parceiros de dança enlouquecidos. Larga-me, Nick, ou juro? Fica só mais um minuto, ouve-me, apenas. Já te disse, larga-me. Moveu o rosto em direção ao meu, como se fosse beijar-me, e mordeu-me. Saltei para trás, e ela saiu disparada pela porta.